tenho certeza que a gente vai se encontrar. Do seu lado, por Deus, seja o meu lugar. Eu vou tentar, vou parar, quero me jogar. Mas essa puta é como droga, eu não sei largar. Como você tá, amor? Você tá bem? E a sua mãe, meu bem? E a neném? Hein? Eu vou mandar mais dinheiro sexta-feira. Só não me liga, tá no grampo, uma sujeira. A noite inteira passada eu não dormi. Sonhei com uns caras estranhos me matando aqui. Todo lo que siempre quise fue tu presencia a mi lado. Pero con esa bobería, mire el tiempo que ha pasado. Deje el voy, no voy. Saudade, voltaré pra você. Deje el voy, no voy. Voltaré pra ficar com você. Que se ponga el cielo gris. Y el mar de otro color, pa' que nunca más me acuerde de tus ojos, mi amor. Então, preciso ir, a gente se fala. Beijo minha vida, minha querida, minha amada. Não fique preocupado, meu bem, tô me cuidando. Juro que eu volto esse ano, te amo. Só penso em nós, só falo por nós, só corro por nós. Checo, quinto, dale, que el tiempo es corto. La noche nos espera y el juego es peligroso. Desde que te conocí, mi corazón no cabe en mi pecho. Dice que está muy apretado y quiere vivir contigo. No sé vivir sin ti.